correndo contra o tempo. Visto a camisa com orgulho, vasculho recantos do ser em busca de inspiração. Recolho o que me interessa, misturo transpiração. Questiono, reflito e chega a hora da ação. Sem desviar da rota, como espião, mantendo o foco que eu vivi até agora. Acredite, eu não troco nostalgia só se for do que me espera ali na frente. Por isso eu vou lutar pra ajudar minha gente. Prioridades diferentes, alguns evitam escolhas. Natureza segue o rumo, no outono caem folhas. Condomínio, favela, pitbulls ou cadelas. Seres crescem em bolhas, mas poucos saem delas. A vida uma ampulheta, dou valor a cada grão de areia. Tenho uma vida inteira, me diz por que viver meia. O Mike é meu irmão, cada batido uma mante. Rima no papel é carvão, no falante diamante. São vários contratempos, o desgaste é inevitável. Quero dias melhores e que seja mais estável rumo. Porém só pode ser calmo, eu sou testado o tempo todo. Não posso perder a calma, alma de poeta, combatente leal. No final do confronto querem que eu me dê mal. Nem por isso me abalo, sei o que devo fazer. E luto contra o tempo sabendo vou envelhecer. Hoje vivo por um dia ou um segundo a mais. Tenho horas de incerteza pra um instante de paz. Contabilizo, analiso, prefiro reflexão. Motivada a esperança que me amplia a visão. Cê finge de cego, tentam não enxergar. O sangue na caminhada já não consegue secar. Falem bem ou mal, eu sei que querem meu fim. O que conquisto na vida, eu sei, depende de mim. Contra tempos, contra tempo, contra tudo, contra todos. Nada cai do céu, batalho, me supero. Suores correm na face, corre é mais que sincero. Contra tempos, contra tempo, contra tudo, contra todos. Sempre transparente, essa é minha conduta. Guerreiro que se preza, se realiza na luta. Contra tempos a todo momento. Quando se está entediado, o tempo passa tão lento. Em questão de segundos, ou em meses, ou anos. Sua missão nesse mundo, quantas vezes pensamos. Quando se investe tudo o que tem em busca de um sonho. Quando ninguém dá valor a poesias que compõem. É um sonho de liberdade, um grito nessa cidade. Nossa sagacidade, suprindo necessidades. E metas coletivas tornam-se individuais. Desculpa aí família, pois não desisto mais. Às vezes me desespero, de volta estaca zero. Me lembro do que quero, desafio supera. E assim vem à tona tudo que enfrentei. Cada show, cada flow, rimas que já criei. Contra o não, contra a mão, contra a sua razão. Sigo a nossa missão, retomando a ação. A cada luta eu vou ficando mais feroz, muito mais veloz. Várias metas, testes, setas pra seguir. Pouco tempo pra perder, histórias pra concluir. Vou lutar com vários, mas sempre fui audaz. Nunca me rendi, quero a morte, a não evoluir. E sem perder o gás, contra o improvável. Batendo de frente com gigantes sem desnível. Isto é incrível, tem sangue, tem treta. Sente a força bruta da minha gangue na ponta da caneta. Um mano de bombeta, fulano poeta, tipo faixa preta. Na lírica o atleta, contra tudo e contra todos. Como um dragão de Komodo. Contra tudo e contra todos. Fecho a conta, passo o rodo. Contra tempos, contra tempo, contra tudo, contra todos. Nada cai do céu, batalho me supero. Suores correm na face, corre é mais que sincero. Contra tempos, contra tempo, contra tudo, contra todos. Sempre transparente, essa é minha conduta. Guerreiro que se preza, se realiza na luta.